Autorizado por mim, está autorizado a gravar a nossa pequena pagelança. Por você está tá autorizado. Hoje, hoje é dia 12 de... 12 de agosto de 2017. A última vez que estivemos aqui, Bússia e Tuda, nos estúdios subaquáticos foi em 2016. E foi muito especial. E a gente vai fazer uma transmissãozinha bem gostosa, daquele jeito que você gosta, que eu gosto, que nós gostamos, que todos gostamos. Especialmente para reviver os tempos bons vividos aqui nesse estúdio subaquático. Sim. Abram suas pernas, suas mentes e seu coração. Essa é a Zona Autônoma Feminista Temporária começando. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, pessoal, como a gente está improvisando completamente, a gente vai começar a montar agora as possibilidades de som que a gente tem. É, lembrando que está acontecendo o SEDA, a Semana de Audiovisual de Campinas. Neste momento, em Campinas, ela está rolando. Vários eventos acontecendo em diversos lugares da cidade. Hoje mesmo, o pessoal que está aqui com a gente, convidado, veio do evento que estava tendo lá na Maloca, na Vila União. As vedetas estão aqui, vieram diretamente da... Não, pera. Taparica, vieram diretamente de Taparica para os nossos estúdios fazer a resistência aqui. Pois é. E a SEDA está com uma programação enorme. Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver durante um período de uma semana a 10 dias. Alguém sabe exatamente essas datas? Tá. Então é isso, pessoal. Hoje vai ter o show das clandestinas. Era sete, às 11? Começa às 11, o show das clandestinas, lá na Maloca, na Vila União. Legal. Então, olha lá, vai até dia 13. Então vai até amanhã mesmo, a SEDA. E amanhã nós vamos ter, 13 de agosto, às 7 horas, uma exibição do filme O Retorno da Terra Tupinambá, e um debate sobre comunicação hegemônica, ferramenta de manutenção do sistema capitalista, uma ferramenta de opressão contra os povos originários. Isso vai acontecer lá no centro de Campinas, às 7 horas da noite, na Praça São Bento Quirino. Um ótimo lugar para depois você já tomar sua cervejinha, ficar por ali na área do centro, que tem uma grande movimentação de pessoas. Então, a gente vai começar ouvindo uma Pat Smith, mas eu queria saber se você aí em casa está confortável. Está confortável? Vamos abrir o sutiã, vamos abrir a calça, vamos ficar à vontade. Que você tem aí uma hora e meia, hoje vai ter que ser rapidinho. Você tem aí uma hora e meia para gozar. Foi dada a largada. Vocês vão ouvir a Pat Smith. Pat Smith é diva. É rainha, pode botar essa primeira aí mesmo. Rainha, com uma interpretação de uma música maravilhosa e com todo um poema feito por ela anteriormente. Problemas técnicos, como sempre. É, eu vou passando, então, para o pessoal que está aqui dentro, para o pessoal se apresentar, para a gente não deixar ela assim, sem nenhuma transmissão. Então, por favor, fiquem à vontade, apresentem-se, dê um toque aí para essa galera ouvindo. Oi. Estou dando um toque aqui, mas espero que vocês se toquem também. Aqui é Vedetas número 1, vindo diretamente da Itaparica Sideral, apresentando e curtindo aqui com vocês a Rádio Muda. Vou passar aqui para a próxima. Oi, Nadezhda Kefir, servidora feminista de México. Eu não existo, desconsiderem essa mensagem. É isso aí, a gente está esperando rolar aqui o som da Pat Smith, depois de mais de um ano de afastamento dos estúdios. A gente está aqui submerso em muito gozo, a gente está tendo que abrir caminho aqui, porque esse lugar virou uma inundação gigantesca. Esse lugar, a nossa zona autônoma feminista temporária, eu não estou falando do buraco quente da Dona Zefa. E aí a gente vai colocar um sonzinho para vocês irem se ambientando. Vamos fazer uma mandinga aqui para ver se rola. Vamos fazer uma mandinga para ver se rola. E eu vou botar um som do celular, então, que vai ser mais fácil. É, então conta aí uma história pra gente, que envolva masturbação, algumas de vocês. Bem anonimamente. Bem anonimamente, ninguém tá ouvindo. Uma história que envolva masturbação, é. Não, quer dizer, pode estar valendo nota para os ouvintes, né? Quem estiver aí anotando. Vamos lá, estamos na missão de entreter vocês nessa noite quente de Barão Geraldo. E a esperança surgiu. E é isso aí, se os modelos estiverem ouvindo, quem mexeu no cabo, não mexa. E se for para mexer, mexe gostoso. Mexe com consciência. Mexe com consciência e com jeitinho também. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Wild card in my sleep. Hot leaning on the path of me. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And this crazy thing. Good night. Rádio Muda, 88,5 FM. Você está ouvindo uma rádio livre, construída por um coletivo, uma coletiva, um coletivo que se reúne e que dá conta de aguentar essa bronca desde muito tempo atrás. Aqueles interessados em participar, inclusive, da Muda, a reunião continua sendo toda segunda-feira, entre as 7 e as 8, para não arriscar, não sei se é às 7 ou às 8. A partir das 8, começa a reunião toda segunda-feira aqui na frente da Caixa d'Água da Rádio Muda. Bom, vocês ouviram agora Pat Smith, a diva do punk, né? Esse CD que a gente tocou dela aqui, o Horses, ele é uma obra-prima conhecidíssima mundialmente. E ela estava contando a história nessa música do Gloria de uma mina que está super entediada com o mundo e acaba caindo numa balada. Muito provável... Eu estouro o tempo todo essa porra. Muito provavelmente em Nova York. E aí encontrou Glória e começa a demonstrar todo o processo de chavecamento de Glória até conseguir atingir o que ela quer. E as duas entram numa onda bem brisante que ela vai descrevendo por toda a música. Então é uma música que também vai estar fazendo aí uma crítica à Glória, tão utilizada em diversas instituições religiosas. É mais ou menos por aí que ela anda. A Glória que ela encontrou talvez ela tenha é um sido bem pra mais caralho. Ela adorou a Glória, mano. Foi uma Glória bem mais prazerosa. É. Bom, agora um excertozinho de Kim Gordon, a garota da banda. Em comparação com as pessoas que eu via todos os dias em Nova York, eu era uma bagunça. Meu guarda-roupa, uma mistura de estilos de brechó, símbolos borro misturado com os tradicionais. Alguns anos antes, quando tirei a carteira de motorista, também comprei meus primeiros óculos. E para torná-los menos convencionais e tristes, comprei lentes de óculos de sol que levantavam. A miopia poderia pelo menos ficar bonita, além de que eu não tinha dinheiro para comprar lentes de contato. Uma noite eu acompanhei um amigo no Veselka, um restaurante polonês que ficava aberto a noite toda na esquina da San Mark com a 2ª Avenida. De alguma forma, meu amigo conhecia o pessoal do Sanders, uma banda de Nova York popular nos anos 70. Mais conhecida por seu jeito rock and roll e pelo seu estilo dos tempos da brilhantina de Frank Avalon. Johnny Thunders, que era do New York Idols, estava junto com o Sanders naquela noite, o que significava que, por consequência, eu estava numa turma com o Johnny Thunders. Você pode pensar que essa teria sido a noite mais legal da minha vida, mas não foi. Para mim, uma garota branca de classe média do sul da Califórnia, Johnny Thunders era apenas um junkie insuportável. Eu e meu amigo estávamos sentados a uma mesa entre o Sanders e Johnny Thunders quando o Johnny começou a jogar açúcar nos amigos da outra mesa. Puta da vida, gritei com ele por ter jogado açúcar nos meus ovos. Johnny me olhou fixamente com um olhar grosseiro, drogado e rock'n'roll e me chamou de quatro olhos. Foi engraçado em alguns aspectos, mas foi também uma noite que reforçou minha sensação de que eu jamais seria descolada ou estilosa em Nova York. Johnny Thunders e gente como ele estavam quebrando todas as regras e o resto de nós era condenado a assistir. Vocês ouviram um excertozinho de Kim Gordon, a garota da banda? Vamos ouvir um som agora do Sanders. Não, ainda não. Bom, então, essa foi Kim Gordon, linda, maravilhosa, guitarrista, baixista do Sonic Youth, coisa linda, de mulher, que está agora fazendo o som solo dela, e diretamente de uma Nova York para outra, indo para São Paulo. Vou colocar um som muito único aqui, que por muita sorte de uma amada amiga, eu tenho esse CD, das Bionicas. Bionicas Power foi uma banda punk de São Paulo que bombou, imagino que no fim de 80, começo de 90, fazendo bastante crítica à situação que estava São Paulo naquele período. Não é exatamente isso que vai estar nessa música, mas vamos ouvir essas minas arrasando. Assim que for. Não. culpa pessoal. De muitas mães presas, eu mando um salve para a minha, que está com o pé quebrado em recuperação lá em casa. Salve, mãe! Salve todas as mães! Continuando aqui com a querida garota da banda, Kim Gordon, Little Trouble Girl foi uma homenagem definitiva ao estilo meio cantado, meio falado das Shangri-Las. Na época, eu estava lendo um livro chamado Mother Daughter Revolution, que seria a revolução das filhas-mães, das filhas das mães, das mães das filhas, sobre a primeira onda do feminismo nos anos 70. Ele fala, o livro, como o feminismo falha em abordar o relacionamento entre mães e filhas por causa de sua ênfase em sair de casa. Eu não terminei, quem tem tempo ou energia para ler quando acaba de se tornar mãe, mas lembro de como o livro falava da pressão para agradar e ser perfeita que toda mulher sofre e depois projeta em sua própria filha. Nada nunca é bom o suficiente. Nenhuma mulher pode fugir do que precisa fazer. Ninguém pode ser tudo. Uma mãe, uma boa companheira, uma amante, bem como uma concorrente no local de trabalho. Little Trouble Girl é sobre querer ser vista pelo que você realmente é. Ser capaz de expressar aquelas partes suas que não são de boa menina, mas que são tão reais e verdadeiras quanto. E aí ela vai ler aqui um pouco da letra, que ela convidou a Kim Deal, baixista dos Pixies, para cantar a parte mais melancólica. A música inteira é melancólica para a boceta. Por quê? Porque eu não conseguia. A voz dela era perfeita. E aí ela fala que, ao mesmo tempo, eu adorava passar o tempo com a Kim Deal. E quando eu assisto o clipe novamente, minha parte favorita é ver as duas juntas cantando e sendo gatas. Vamos que vamos. If you want, if you want, if you want. Little Trouble Girl, Sonic Youth. gozem. Bucetudas fodas. Essas então são as Kings. As Kings do coração, das pernas e da buceta desse programa. Kim Gordon e Kim Jill. Agora a gente vai continuar ouvindo mais um som dessas mulheres maravilhosas, na verdade da Kim Gordon, enquanto preparamos a nossa próxima imersão. E a nossa próxima imersão vai ser em espanhol. Directamente de la España. Va a ser nuestra próxima. Oh, ¡qué rico! ¡Qué rico! Mira cómo va. ¡Qué rico! Mujer. Liliana Filippi. Sí, tenemos en internet. Vamos a tener en un ratito. Você está preparada? Está preparada? Eu nasci pronta. Você também. Nossos olhos se encontraram brevemente, com apenas um leve tremor de reconhecimento. Então, ele se virou e disse algumas palavras ao companheiro. A maneira tranquila como ele se inclinou e a brandura com que o mais novo ergueu o olhar para que ele me fizeram supor que fossem amantes. Voltei para Susan para perguntar o que ela achava, e quando voltei a olhar para eles, já não estavam mais lá. Passei a mão sobre o brim áspero que cobria o joelho de Susan e sorri para ela. Um gesto de carinho e conforto. Ela apertou minha mão entre as pernas e sorriu também. Sua mão, longa e delgada, brincando com as gotas de umidade no copo de cerveja, refletiu a luz fraca. Inocência anglo-saxônica, pensei. É o que ela tem. É o que ela é. Grandes olhos redondos, azuis. Boca carnuda e macia. Nariz arrebitado. O que fez Santo Agostinho dizendo aquela coisa? Não anglos, mas anjos. Esse livro é de Diane de Prima. Memórias de uma Beatnik. Rádio Muda, você está na Zona Autônoma Feminista Temporária, uma zona que só pensa em liberar, trazer, retomar, relembrar todo o feminino que foi tão deixado, escondido devido a essa sociedade machista que temos. Liliana Filippi. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia, o me hubiera hecho de piedra, o con pelos en la lengua, o si no, yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que pode ser muito divertido também, que é a segurança digital para feministas. Temos que aproveitar que a gente tem aqui um batalhão de alta patente para falar do assunto. Oi? E então, agora a gente vai ouvir um pouco das vedetas dessa coletiva que lida com segurança digital para feministas, que tem nas suas vertentes servidores autônomos, quer dizer, é um, mas sim, tem um servidor autônomo, e está hospedando, começou a hospedar há pouco tempo projetos feministas. Então, se você é feminista, tem a sua página web, quer ter seu e-mail seguro, quer ter a sua segurança digital, entra lá em vedetas.org e aí a gente conversa, manda um e-mail, a gente vê o que dá para fazer. E a segurança digital ela é muito importante por muitos fatores. Eu vou aqui perguntar para a nossa especialista em segurança digital, senhora S. E ela vai contar um pouquinho para a gente de por que a segurança digital é importante para as feministas. Fala um pouco aí do seu histórico, de quanto você escuta de como as pessoas chegam para você com ameaças digitais e como a Vedetas pode ajudar a resolver esses tipos de problemas. Olá. Então, eu acho que, na real, eu sou uma aqui, mas somos muitas. E eu queria colocar uma provocação, mais do que ficar falando, porque eu já fiquei falando o dia inteiro. Então, o rolê é o seguinte. Acho que autonomia é o nosso lance, né? E quando a gente fala desse mundo digital, é uma coisa que a gente pode ter também. E a gente pode criar, né? Quem disse que tecnologia tem que ser do jeito que é? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser feminista? E se não está lá o que a gente quer, por que a gente não pode fazer a nossa? Então, é mais isso que eu queria colocar, uma provocação. Quem se sentir provocada, quiser mandar um e-mail para a gente, entra lá no site vedetas.org e tem um e-mail lá, vocês vão ver. Tem até uma chave PGP, e se você não souber o que é PGP e quiser conversar, a gente também conversa. Mas é isso, estamos aí, estamos juntas. Vou passar aqui para... Eu achei muito massa hoje na palestra que rolou um slide que era que o corpo da mulher ele é tão expropriado e que inclusive o corpo digital da mulher também é. E aí a gente pensar nisso, o quanto existe essa vulnerabilidade de feministas dentro da web e como a gente sofre aí de vários ataques por diversas formas diferentes. E a tecnologia não é uma coisa masculina. A tecnologia ela pode ser muitas coisas. A gente não tem que se ater e achar que não é um ambiente, que não é um espaço para ser ocupado. A gente pode e deve ocupar os espaços que a gente quiser, os espaços que nos convir. E é isso aí. Vamos ouvir um som. Espera aí, que tem mais falaçãozinha. A gente vai ouvir um som, depois vocês vão escutar uma poesia recitada pela senhora N. Vocês ouviram a maravilhosa, incrível PJ Harvey em um dos seus primeiros álbuns. Dia 15 de novembro. Que estará em São Paulo, dia 15 de novembro, um feriado numa quarta-feira. Sigam com mais sobre tecnologia feminista. Tuda, vamos sentir a sua falta. Esperamos te ver em breve. Gozem, gozem. A gente prefere gozar juntinho, mas tudo bem. A gente goza separado, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Essas pessoas que têm vidas acadêmicas. Bom, vamos lá ouvir uma poesia. O que a gente vai ouvir, Anne? Vou ler uma parte de um texto de uma ativista transhack feminista, Lucía Egaña Rojas, uma transhack feminista chilena que mora desde há muito tempo em Barcelona. Um momento. Você pode ler todo o texto, está traduzido a português em antivigilância. Vou ler uma parte original em espanhol. Conocí el feminismo mucho antes de que hubiera una computadora en mi casa. Crecí en un hogar lleno de feministas, lesbianas, todas distintas, pero aún así no llegaba ninguna computadora, o más bien ninguna de ellas era una computadora. No existían los portátiles, solo las mujeres nómadas. La computadora llegó a mi casa para organizar el trabajo feminista de mi mamá, a mi hermano y a mí. Su uso nos cayó de rebote, como la espuma que rebalsa un vaso. Los virus se expanden de forma desorganizada, se multiplican sin que su crecimiento se pueda prever. Los virus nos recorren y se infiltran, pero como somos nosotras mismas, se disfrutan. Nos gustan los virus porque tejerlos significa estar desaprendiéndonos en nuestra configuración por defecto, de fábrica, esa en la que nos programaron antes de nacer, sin que lo hubiéramos decidido. Es difícil imaginar futuros desde un espacio feminista que está siendo deslavado por el capitalismo. A pesar de que trabajemos o tengamos cierto acceso a la tecnología, las diferencias estructurales siguen aumentando. Cuidarnos entre nosotras es importante. Compartir la información, experimentar nuevas formas de organizarnos y de desordenar nuestros cuerpos sigue siendo urgente. Hay que recuperar saberes no científicos, recuperar lo que han extirpado a las brujas, a las acompañantes, a las amigas, a las amantes. Necesitamos reconocer nuestros cuerpos como campos de batalla expropiados por los estados, nación, por la industria farmacéutica y por los discursos médicos oficiales para crear espacios de resistencia en el más acá de nuestro cuerpo y en el más allá de nuestra red. É isso aí, a simbiose, mulher máquina, mulher ancestral, mulher guerreira, vamos ouvir. Então, a nossa querida Sister Nancy. Tell me say one thing Nancy can understand. One thing Nancy can understand. What make them a talk about me ambition? Say what make who them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam hey yo. What a bam. You come in at the place of me, say, well, slick. Bam, bam, ayo, ayo. someone them a see you a come a shunt them plan. I told them no more me a one business woman. Sister Nancy she a one in a 3 million. Sister Nancy she a one in a 3 million. So bam bam, say what time bam. Till you say fi go, sister Nancy make you go. I'm moving from me head straight down to my toe. I teach her down, sister Nancy and the go. And some of them a ask her, sister Nancy make you bad so. Long down the list, sister Nancy make you bad so. He bam bam bam, who what a bam bam bam. He bam bam bam bam bam bam. He bam bam bam bam bam bam. Who what a bam bam bam. Hey, tell me say what. I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come be nice of Jamaican. So bam bam, say what a bam bam. Bam bam dila, bam bam dila, bam bam bam. Bam bam dila, bam bam bam. Hey, tell me say one thing, don't seek your understanding. Bom, vamos lá, eu acho que outra opção é não dormir. O que, que a gente vai ouvir agora, produção? Vamos lá. A gente pode ouvir mais uma Sister Nancy. Espera aí, que tem mais um somzinho aqui. E aí, vocês estão gostando? Vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês estão confortáveis? Vocês estão confortáveis? Já rolou uma gozadinha? Tá tendo tesão. Peraí, que a gente precisa desse comentário. Ó, tá tendo tesão e tá tendo tesão também, porque estrogênio é ótimo. Ai, viva o estrogênio! Viva o estrogênio! Bom, vamos ouvir então O Poder da Sedução, de Dona Onete. Quem é essa mulher? Me diga, garçom. Que aparece e desaparece nas noites de lua. Seduz e vai embora, deixando no ar o seu perfume. Aquela boca vermelha, melancia era o batom. O perfume gostoso é o encontro da Avon. Um sorriso bonito só pra me conquistar. Depois de várias geladas, a convidei pra dançar. E quando a gente dançava, ela sussurrava palavras que eu não posso falar. Segui os caminhos da sua sedução, fez bem pro meu ego e pro meu coração. Quero rever essa mulher, não sei o seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Só sei que um dia eu vou lhe encontrar numa noite de lua. Thank you. quero rever essa mulher. Eu não sei o seu nome, nem o seu endereço, nem o seu telefone. Só sei que um dia eu vou lhe encontrar numa noite de luar. Vocês ouviram um Dononete, Poder da Sedução, diretamente do Pará para vocês, do Brasil, que é caloroso, da floresta Amazônia, que é cremoso, que é, tem jambu. É, tem jambu, é tremoso. É tremoso, vocês ouviram. Agora vamos ouvir uma Pixies, enquanto a gente prepara a próxima. Ups. Espera aí, era para estar tocando. Tá rolando um buffer. Buffer. Buffer. This I know, his teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With her lips she said, hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Hey, pa. Lovely. vocês estão ouvindo mais uma edição especial da nossa Zona Autônoma Feminista Temporária. Libertem as fêmeas, abram suas mentes, pernas e corações, que a noite é nossa. Vamos ouvir agora uma Sara Ebe. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Ebe. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada. Yo tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sigo, consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Você queimou? Vamos ouvir agora Breeders. Bora? We have. Oops, sorry. Acontece. Nas melhores famílias, imagina nas piores, né? A gente está aqui no nosso estúdio Hermafrodita, essa rádio maravilhosa, nos estúdios subaquáticos. E vocês, já quebraram a porcelana dessa boneca? Vamos quebrar, né? Vamos quebrar agora ouvindo uma Preta Gil e Pablo Vittar. Decote. Pablo. Essa foi a Preta Gil com Pablo Vittar. E agora a gente vai ouvir mais uma do Nonete. Um segundinho. Alguém quer falar alguma coisa? Quer ocupar esse espaço sonoro? Oi, travestis. Oi, bichas pretas. Oi, bichas brancas também. Questão de prioridade, tá? É, oi, bis, oi, sapatãos, oi, sapatrans. É, tudo bem? Só, assim, a gente ainda está falando de tecnologia feminista, tá? É que justamente a gente está falando sobre ocupar espaços com gênero e com identidades de gênero e com interdependências e com etnias e com... É, outras questões de interseccionalidades. E aí eu ia dar uma lida num manifesto que eu construí junto com a senhora N. Né? Eu sou Deus. Mentira, não sou não. É. Tô... Ah, Deus não tem gênero. E aí ele diz mais ou menos assim, esse manifesto está em português, ele está no fermentos.kefir.red. Ele está em português, inclusive. Vocês podem achar ele em espanhol. E ele diz isso. Já somos servidoras. Não precisamos apenas de novos hardwares, coisas feitas de puro aço. Não é que não sejam importantes. A materialidade eletrônica pode ser um portal para o aprendizado e para a transgressão. Incorporamos identidades diversas. Femininas, negras, trans, não binárias. Não esquecemos de vocês, tá? De luta. Como uma carga histórica na Latinoamérica. De sermos servidoras. Compreendemos nisso a possibilidade de estabelecer resistências e equidades sociais e econômicas que antes não nos foram dadas. Possibilidades de cruzar fronteiras e criar novas alianças. E, como servidoras no contexto mais tecnocrático, sermos mestres em tecnologias e conhecimentos forjados por nós mesmas e não meros reflexos do que observamos. Somos provedoras, sim, mas buscamos interdependência. A única verticalidade aceita é como a de uma coluna vertebral, onde não há hierarquias, mas uma relação de completude que pode até faltar ou comprometer, mas não necessariamente, ou não essencialmente, não incapacita, especialmente em um ecossistema que aprenda a acolher sua natureza, sua individualidade e sua diversidade. Em um contexto de tanta tensão política, violência, a urgência para os coletivos, ativistas e movimentos sociais é permanente e brindamos espaços de acolhimento, mas depois de tanta tempestade, convocamos um momento para tomar ar e imaginamos juntas como podemos construir através de uma permeabilidade, de como deixar isso um pouco mais acessível e acolhedor para todo mundo. Quando falamos de que precisamos de ajuda ou damos ajuda, falamos de abertura. Então, falamos de serviços ou propomos um conceito de mutirão para que trabalhemos juntas. Nossas ações não têm como bússola que mais pessoas e mais mulheres e mais corpos se conectem como tecnologia digital. Pois reconhecemos que algumas pessoas sequer terão acesso real a essas tecnologias. Nosso movimento é compreender tecnologias de fora para dentro, até voltar à pele, ao ancestral, ao que nos faz sentir, ao que nos faz conectar com quem não tem contato com as tecnologias, em ações significativas e vitais, sustentáveis e holísticas. Basicamente isso, é que o resto a gente fez para uma festa. Mas é basicamente isso. É a gente tornar isso tecnologias mais humanas, livres e feministas. E é isso que a gente busca com Vedetas e com Kefir. E é basicamente isso. Me alonguei demais, mas é isso. Um beijo para as travesti. E a gente continua com a programação agora. Voltamos à programação normal. Dance. A nossa programação é muito anormal, ela não tem nada de normal, tá? A nossa... Normal demais. É um fermento? Um fermento. Eu vou mandar o fermento do jambu, porque vocês sabem que o jambu... Treme. Ups. Tá tudo tremendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. vai descendo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, louca, louca, muito louca, louca, louca, muito louca, a boca fica muito louca, com tremor do jambo, e o jambo treme. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, louca, louca, muito louca, louca, louca, muito louca, a boca fica muito louca, com tremor do jambo, o jambo é um tempero. Tempero para onde tem tucupi, o jambo vai temperar. Onde tem tucupi, o jambo vai temperar. E o jambo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. O tremo vai descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, louca, louca, muito louca, louca, louca, muito louca, a boca fica muito louca, com tremor do jambo. Aqui. Ai! Bom, a gente tava dançando que nem louca aqui no estúdio. Vocês perderam, vocês perderam. Agora a gente vai ter que ver que, qual vai ser o próximo som, porque vamos ouvir. Eu tava pensando numa gangue do eletro. Então vamos ouvir uma gangue do eletro. Alguém quer ocupar esse espaço sonoro e fazer carinho nos ouvidos dos ouvintes, das ouvintas, dos prezados e desprezados ouvintes? Vem gemer com a gente. Devagarzinho, tá bom? Ai, vem. Mas vem só um pouquinho. Agora vem rápido, vem. Enquanto tá entrando a música. Tá entrando. Vem gemer com a gente. Bota mais rápido. Bota, vai. Bota mais rápido. Vem. Mais rápido, mais rápido. Vem. Vamos lá ver a galera delirar. Vamos lá ver a galera. Salve moçada, aqui é Gangue do Elé. Todo mundo fazendo passinho que é muito fácil, hein? É assim! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Ai, chega! Não aguento mais! Vamos lá, ver a galera delirar. É na batida do eletro, nessa onda que eu vou. Chegou velocidade pra galera do setor. Essa onda desguiada, sacode a cidade. Te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade. Essa onda desguiada, sacode a cidade. Te prepara, meu amor, vai rolar velocidade. É isso aí, galera, mais uma vez com a Gangue do Eletro. Quero ver você sacudir o corpo todo. Solta o som aí, DJ. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, linda quebrada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a pegada dos estúdios subaquáticos? A nossa rádio hermafrodita tá pegando fogo. Se você quiser, é só colar aqui. A gente continua no mesmo lugar, que é conhecido como Pau do Zefa ou a buceta da Dona Zeferina, nessa rádio hermafrodita, aqui na Caixa d'Água, em alguma Caixa d'Água de Barão Geraldo. E você sabe qual é. E a gente vai ouvir uma MC linda quebrada. E se você nunca ouviu, ouça. Digita aí no YouTube e veja o vídeo dela, que é demais. Bora, que a bicharia tá só começando, hein? Com minhas garras postiças esmaltadas, a maquiagem borrada, eu ando pronta pra assustar. Mas isso não é Halloween. A gente tá tão bonita só porque é drag queen. Ai que bacha, ai que bruxa. Isso aqui é bicharia. Eu faço necromance, eu disse ai que bruxa, ai que bacha, ai que bruxa. Isso aqui é bicharia. Eu faço necromance, então deixa sua piroca bem guardada na cueca. Se você encostar em mim, faço picadinho de neca. Deixa sua piroca bem guardada na cueca. Se você encostar em mim, faço picadinho de neca. Mas pra que eu quero sua pica se eu tenho todo esse dedo de seguinho? Ai, mas eu fico com medo. Mas pra que eu quero sua pica se eu tenho todo esse dedo de seguinho? Ai, que bicha, ai que baixa, ai que bruxa, isso aqui é bicharia. Eu faço necromancia, eu disse, ai, que bicha, ai que baixa, ai que bruxa, isso aqui é bicharia. Eu faço necromancia, eu tenho fogo no rabo, melanina, poucos reais. Eu sou tão misteriosa. Oculta sendo voraz, oculta sendo voraz, oculta sendo. Eu sou tão misteriosa, oculta sendo voraz, oculta sendo voraz, voraz. A gente ganhou mais uma nova integrante aqui para a nossa Girls Band. E ela tem o direito de escolher um som. Pode escolher. Que responsabilidade. Vai, vai, tá tranquilo. Pode pensar, pode pensar. Eu vou pensar. Ai, gente. Não sou muito boa de entreter os ouvintes. Quando o mixer quebrou, meu programa ficou mais feliz, porque eu não tinha que falar nada. Arrasou. Soprando para ela aqui. Estão soprando aqui. Eu tenho essa música para pensar ainda. Qual que é a que a gente vai escutar? Anitta Tiju. Somos Sul. Sur. Sur? Sur. Interrompemos a programação para... Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. I'm 4 y leo el mapa. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Cañito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Oi, calma. Vai de pouquinho. Vai devagarzinho. Oi, gente. Vamos interromper a vossa programação. É, isso foi um orgasmo auditivo. Olha só. Às vezes a gente grita um pouco, tá? Tá tudo bem. Às vezes a gente não consegue conter nossos instintos. Está tudo bem. Enquanto aí. E aí, já rolou uma gozadinha? Foi gostoso? Foi gostoso? Como é que foi? Conta pra gente. Conta pra gente. A gente está aqui te ouvindo com o maior prazer. Fala a verdade. Pelo menos uma vez. A gente sabe que já aconteceu. Se não aconteceu, a gente vai fingir que já aconteceu e dá tempo de você fazer ainda. Mas, espera aí, sem fingir, né, gente? Fingir não vale. A gente vai fingir que já aconteceu, mas não aconteceu. Vem, vem, não finge. Vem, na verdade. Vai que você consegue. Tantra serve para isso. Sexo cibernético serve para isso. Inclusive, tem formas seguras. A gente está falando sobre isso nessa edição. Tá bom? Ai, ai, ai. Vamos de crudas com bens. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Importancia en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. My body is mine, mi cuerpo es mío. Vamos tocar um funk? Tá bom, tudo bem. Essa é boa, Carol Conká, lá, lá, lá, lá, lá. Carol Conká. Lá, lá. La la la. Moleque mimado bolado que agora chora. Só porque eu mandei ajoelhar, fazer um lalá por várias horas. Ele disse por aí que era o tal, pegar geral e apavora. Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora. É, dá pra perceber, desses tem vários. Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário. Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário. Pouco importa pra ele se você também tá satisfeita. Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que tomba, não aguenta o molejo da lomba. Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta. Já fico arrependida, seca, desacreditada e fria. Desse jeito desanima, quero ser bem atendida. O que me anima é habilidade na lambida. Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Inacreditável, eles ficam sem ação. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. Tem que saber fazer, senão gera contradição. Direitos de prazer iguais, mas compreensão. Isso daqui não tá de enfeite, dá um jeito, se ajeite. Sem ser fake, então vai se deite. Se eu quero, respeite. O clima deixa de ser quente, confundiu minha mente. Falam demais, quando chega na hora a ação não é equivalente. Nem vem, sou apenas mais uma com experiência. Sabe quem tem? Vejo vários convencidos achando que no final mandou bem. Minhas amigas concordam também. Vocês podem ir mais além. Sem dedicação espantam um harém. Curvem-se, encostem os lábios na flor. Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor. É. O que me anima é habilidade na lambida, malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Olá! Então, a gente mandou, né? Um hip hop. Mas a gente pensou no funk. Então agora a gente vai mandar um funk falando que é hip hop. Mas segura a onda aí, porque a gente tá emocionada. É muito. Ativa. A gente ativou. E aí? Essa pessoa maravilhosa, ela falou essa semana que não é possível ser casada e ser feminista ao mesmo tempo, né? Então vamos homenageá-la porque ela é maravilhosa. Carol. Veio pra cá pro baile, já comeu outra mulher. Agora, a gente ocupou a rádio ocupada, ocupou de novo. Reocupou. Todo espaço que dá, a gente invade. Mas aí, vamos mandar um, né, clássico do funk feminista. E com vocês. Qual que a gente vai mandar? Ah, é aquela lá. Aquela lá que assusta as pessoas. Aquela, aquela que dá problema. Vamos lá, porque às vezes as pessoas têm medo disso, mas é só uma com carinho, não tem nada a ver, é só uma reação. É uma mensagem de amor e fé. Não é para assustar. Mensagem de amor e fé. Essa mensagem de carinho. Não, sem maldade. Ah, falando de carinho, a gente vai terminar com uma mensagem de carinho digital das amigas do Nordeste do Ceará. Só para lembrar, vocês estão ouvindo a nossa Zona Autônoma Feministas Temporária. Espero que vocês tenham gozado, regurgitado, aproveitado esse momento lindo. E vai ter mais. Porque a gente está pertinho e a gente veio para ficar pertinho com a companhia das vedetas aqui, essa companhia maravilhosa. E a gente convida para elas voltarem. E vamos ouvir Carinho Digital. Ai, ai, ai, Tambores de Safo. Digital, meu bem, carinho, carinho. Ai, ai, ai. Vocês ouviram Carinho Digital dos Tambores de Safo. E é com muito prazer que a gente se despede dessa noite linda, nesse lugar maravilhoso que é a nossa Rádio Hermafrodita. Essa rádio livre com mais de 30 anos de história e que está sendo ameaçada aí, tem um processinho contra nós, está chato. Anatel, libera nós, está chato, está chato. É, libera nós, libera nós. A gente não faz mal a ninguém, a gente não quer lucro, a gente só quer que transmitir nossa mensagem, tocar nosso som e espalhar nossas sementes. Então é isso, a gente se despede com muito prazer, com muito carinho. Espero que vocês tenham dado aquela gozadinha gostosa. Se não gozaram, tudo bem, vai ter mais. Vocês têm todos os dias das suas vidas. Vocês podem pensar também. Podem pensar na gente também. Podem pensar em outras pessoas também. Podem não pensar também. Vocês podem lembrar da gente, lembrar desse momento. E é isso aí. Vamos passar aqui o microfone para todo mundo dar um salve saudoso. Ah, eu vou passar. Passando, né? Salve, galera. Espero que tenha sido aí umas boas horas. A gente se divertiu muito. Então, espero que vocês tenham se divertido também, quem escutar. Espero que tenha alguém aí escutando. E aí, valeu. É aí, tecnologia feminista. Revolução será feminista? Será? Se não, não será, né? Aí. É isso aí, o programinha da Buceta saindo depois de um bom temporão aqui, sem visitar a muda, mas eu prometo que eu volto. Estou pertinho agora, eu me coço de saudade de vocês. E é isso aí. Vocês vão ficar agora com o DJ Computer, com a nossa playlist, ouvindo essa rádio, que é uma rádio muito livre do Brasil, há 30 anos, fazendo história, desinformando, para fazer a gente melhor, né? Então é isso. Fica aí um beijinho onde vocês quiserem, tá bom? Com muito amor e carinho, vem DJ Computer. Essa foi a Zona Autônoma Feminista Temporária roçando seu ouvido. Fluffy bagel mix of S Express, and this is Mark Moore on Get Out of Bed Radio. This is the new one from Bomb the Bass called Shake It. Shake It?